Angosta Romeu Charlie, chame Recife. Frequência 1251, não tem de 3325. 251-3325, obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado. Controle Salvador, alcance 3152, a informação é Quebec, 150. 3152, identifique, chegada a mar e desça para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 013, reporte estabilizado no curso localizador. 2000 pés, 1013-3152. Autorizado direto a Aracaju. Autorizado direto a Aracaju, trip 52, ou no meio, senhor. Salvador, Altan 3662. 3662, Natal autorizado, nível 370, via Perjumu 10. Decola da 10, curva à esquerda, pouca transição de par. Controle 1998, transponda 5146. Confirmando, é via Perjumu 10. Roger, maintain 250 knots, go 1404. 1404. 3662. 3662, suspeita para mim. Sure. Salvador, de gol 885. 885, contato radar, submantendo 360, Dael, está autorizado. Reda Dael, lenda, positive 360, 1885. Possibilidade de voltar direto da Elta, presente? Ativo, estou autorizando, Daniel. A Elta presente. Mandou boa noite, Web, Jet 5836, informação Romeu, autorização Recife na 330. 5836, autorizado Recife, 330, via 358. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 1198, transponder 5131. 0330, abrigo 50, decola da 190, curva à esquerda, saída Fuca, Aru. Controle 198, o transponder 5131. Sim, eu não vi isso 58. Agora vou chegar para mim. 58, chamaremos para acionamento, web 5836. Solo, chaneu 6310. 310, Recife, autorizado 350, via autorite 58. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1198, transponda 5144. Autorizado para Recife, decola Puca, Aracaju, pistão 0350. Controle 19.8, transponde 5144, 893, 0. Afirmativo, era o via Perisco 58, chama o puxa sonar. Eu peguei 58, na minha 3. Salvador, o WebJet 5827 para o táxi 178-1345, confirme. Táxi à direita, autorizado, via Índia e Alfa, ponto espera do 0, chama a torre, 118 meia dúzia, altímetro 0 no 3, Web 5827. Índia e Alfa, ajustado 0 no 3, Web 5827. Decolada pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Bidev. Controle 1-1-9-8, transponde 5-1-4-8. Positivo autorizado Rio de Janeiro, 360, 2-5-0, da EL, Leda Bidev. Primeira curva à direita, decolada 10, acena 5-1-4-2. Gente, controle 1-1-9-8, aerovia São Upper, novembro 8-7. Porto Seguro e apertou 1-6, decola expandindo. Toma pushback acionamento. Ok, aerovia, Upper November 857, Porto Seguro, 1-6. Grau 08, macho. Livre da linhagem, decolado F5827. Gente. 1885, chame Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 351, 3325, grato. Fox, Senator 2000 feet, altimeter 1013. We pode localize the call. Descent 2000, altimeter 1013, fallback established. On my left, go 1404. Mike Jet 5827, Ciclos 23, controle 119, próximo 8. 98. No complete final, ILS chame a torre 1186. 26 graus. Controle, boa noite, Web 5827, decolado agora, passa americano. 5827 da Webjet, contato radar, submanter nível 380, voo Idael. Está presente voando da El 5827. Oi, eu estava 3152, passado o trabalho. 3152, 120 graus, 109, autorizado pouso, pista no zero. Dado pouso, pista no 0, 13, 152. Salvador, Azul 4071, com informação, Romel. Azul 4071, autorizado Campinas, nível 360, via Perzulu 16. Decolada pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5135. Para Campinas, 360, rota do plano, da El, Leda Bridge, com curva à direita, Perzulu 16, 198, 5135. Azul 4071 no chão, projecionar. Solo Salvador, TAM 3662, puxa o estacionamento no Tiger 3. TAM 3662, 03, autorizado, chama TAG. Autorizado, chama TAG, TAM 3662. TAM 3152, solo 27, direita, solo 121, décima 9. Direito, 29, obrigado. Solo, TAM 3152, boa noite, Libra Vista, na sua escuta. 3152, Alfa, Índia, Portão 02. Alfa, India 02, obrigado. One four zero four, complete LS X-ray approach, contact tower frequency 18.6. 18.6, go 1504, so long. Commodore Tower, good evening, go 1404. 1404, good evening. Wind 120 degrees 10 knots, future land 10. Clear land, go 1404, runway 10. 4071 da Azul, posição 8, posicionamento. 4071 no 1308, autorizado com ataque. Diga aí, 4071 iniciando. Salvador, boa noite, tá 3858. Com a Romeu, autorização para Fortaleza. 3858 Fortaleza, autorizada, nível 370, autorizou 119. Recolha pistão no zero, primeira curva esquerda, saída Momo, transição frote. Controle 1198, transponder 5147. Transição. Frote. Afirmativo. 370, autorizou 119, recolha no zero. Curva esquerda, Momo. Frote 985147. Momo, transição, frote. Cortejado, frote. 3858, se tiver que acionar. 3152, só tem a aeronave da companhia, Capuchão 03. Gente. Cor 3325, boa noite. Para o táxi, tem Uno Meia, aborda autonomia de 4 horas e 21, alternado Ribeirão Preto. Táxi autorizado, via Juliette Alfa, ponte 0090, corre Uno 8000, 8090, 93. Ajustado, Uno 0, 13, Juliette Alfa, 262. Ground at 33, call ground on 219. 219, go 1404. Underground, go 404, runway vacated. 404, Alpha Hotel Juliet. Could you confirm? By Alpha, hold short, taxi Juliet. By Alpha, hold short, Juliet, go 1404. Vamos ao motor, tá? 3662, para o táxi com 122 a bordo, 2 horas e 45, alterna Fortaleza. Transando muito baixo, 3662, é 128, 445. Vai. E qual alternativa? 128, 2 horas e 45, alternando Fortaleza, o tá? 3662. 245 Fortaleza, táxi autorizado direita, via NG Alfa, fonte espera da 10 Torre, 1186, altímetro 1090. Ok, táxi da direita, via NG Alfa, fonte espera 186, com 1013, tá 3662. Flashback, estacionamento, Chanel 63, 1001. É 310-01, na fosa, o aeroporto está livre ao pátio, autorizado, chama táxi. Aeroporto está livre, autorizado. Pushback to 6201, request pushback and startup stand 10. Channel 6201, clear startup and push, coming right for taxi. Field 6201. Web 5836 para pushback acionamento. Web 5836-05 está autorizado, chama taxi. Autorizado, chamaremos para taxi 5836. Gol no 404. O tráfego da Web 05 já pediu pushback após ele iniciar o seu ingresso do 05. After WebJet, we are clear to stand 05. Go 1404. Roger, correction, after the WebJet. Pushback começa 3858-07. 3858-07. Autoridade de ataque. Dá para o ataque, 3858. Azul 4071, ponto de espera, pronto. 4071, autorizado a colar, pista no 0120, grau 08, lógico. Livre a linha de colar, 4071. Rapaz, início do azul, ali mantém, capsule 10. E rapaz, a rolagem do azul, autorizado a LEMA, que é 10, 3662. Para o táxi WebJet 5836 com 1235, 3 horas e 50, alterna Salvador. Web 5836, táxi direita via Juliette Alfa, ponte 0 da 0 2, 186, altímetro 903. Juliette Juliet, Alfa, Ponte Pera, 1869-093, 5836. Santa Azul da Goa, 50.600 pés da El, Leda, Beach. Azul 4071, no contato radar, vamos manter o nível 360. Fui da El. Da El na proa, 360, 4071. 62, autorizado a decolar, pista no 0, 120 graus, 109. Juliet and Alpha, holding point runway 10, tower 118, decimal 6, altimeter setting 1013. 1013 now, and Juliet and Alpha at the hold point, runway 10, and then 118, take bye. Ocean 6201, just confirming you are going to as number 2, following Airbus from them. Okay, roger, 6201. Auto-tax, 763. Ponte 370, saída Puca, possibilidade direto Puca ou João? Autorizado Puca. Direto Puca, 3662. Foi 36, feito 120 graus, 089, autorizado a decolar, pista no 0. Livre para o web 5836. 310 ali mantém após o início do web, pista no 0. Pode decolar do web ali mantendo 0630.